flauta? Véase aquí, Happy Flauta. Oh, Happy Flauta. Ai, ai, ai, ai, Happy Flauta. Ai, ai, ai, viu? Eita, se eu te pego, Happy Flauta. Oh, Will. Oh, Will, criatura. Will, criador. Criador de rabas. É. Coleção de raba aí, né? É danado. Eita. E a Rabesvalda vai dar uma sentada. E a Rabetânia senta e levanta. E a Rabetilda vai sentar na... Não foi palavrão. E a dona raba, ó senhorita raba, ela tá quita. Sem parar, ela tá quita, quicando sem parar. Ela tá quita, quicando sem parar. Mas ela tá quita, quita sem parar. Ela tá quita, quicando sem parar. Ela tá quicando sem parar. WMG 9, ó. Rabesvalda vai dar uma sentada. E a Rabetânia tenta e levanta. E a Rabetilda vai sentar na... Não foi palavrão. E a dona raba, ó senhorita raba, ela tá quita, quita sem parar. Ela tá quicando sem parar. Ela tá quita, quicando sem parar. Mas ela tá quita, quita sem parar. Ela tá quita, quicando sem parar. Ela tá quicando sem parar. WM de novo, ei, eu Will. Tô montando um time de rabo, ei, Will. Tem toda, só falta goleiro. Aí eu só vai faltar, é. Sai que é tu, rabarel. E aí, legenda funk, original!